você convida, mas dá um tempo, meu coração. Saia sozinha, não trago seu irmão. Se ele não for, ela me segue. Na maior bronca, chega de leve. Dá um enxame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Mamma, mamma, mamma, Maria, ma. Te pegado numa de tia zaragatinha. O sol tá quente, a praia tá cheinha. Ela não deixa eu sair assim. Manda a vizinha atrás de mim. Periga mesmo pintar na transa. Lembrando a hora do burranco na mesa. Mam, mam, mam, mam, mam, Maria, mam. Thank you.

te amava. Agora eu não tenho medo, oi. A solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecido por nada. Horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no quarto, o tempo voa. Passa eu aqui à toa. Já perdi tudo, mas não tenho remédio pra livrar desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Agora ainda passei um pouquinho à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra mim.

balança, meu amor, me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas, são tão engraçadas, donas das suas salas. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor, me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança, mete balanço, por favor, me avise quando for embora. Preciso de uma chance. seu pôster na Folha Central. Beijo sua boca, te falo bobagens. Oh, fixação. Seus olhos no retrato. Fixação. Minha assombração. Fixação. Fantasmas no meu quarto. Fixação. I want to be. Fantasmas no meu quarto. Fixação. I want to be. Vem dos teus quadris. nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. Outro vem em cima e você nem pra me escutar.